Bem-vindo à Estação da Visão. Abra seus olhos para a beleza exuberante do jardim. Observe a paleta de cores vibrantes das flores, o verde em suas infinitas tonalidades, as formas únicas das folhas e galhos. A Estação da Visão apresenta uma composição harmoniosa de formas, cores e volumes. O uso intencional de contraste entre plantas, flores e materiais naturais valoriza o olhar atento e estimula o senso estético, a contemplação e a percepção visual do ambiente. É um espetáculo visual que acalma a mente e inspira a alma, revelando a perfeição e a diversidade da natureza em cada detalhe.